Identificação. ZYI-203, 1050 kHz. Onda média. ZYF-641, 4.935 kHz. Onda tropical, 60 metros. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Nas ondas do rádio, a voz da libertação. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus sem fronteiras. Deus é amor. A voz da libertação. ZYI-203, 1050 kHz. Onda média. ZYF-641, 4.935 kHz. Onda tropical, 60 metros. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o ReSaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino, saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/ReSaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 5 e 1. Aldeias onde Deus mandou pregar o evangelho glorioso para as almas libertar, anunciando a sua preciosa luz, a eterna salvação que existe em Jesus. Perecendo, vamos evangelizar nas cadeias e nos presídios, e na sarjeta e no hospital. Abrindo a Bíblia através da pregação, vamos dizer aos enfermos que Jesus é a salvação. Geração, por este mundo perdido, o evangelho do Senhor tem que ser esclarecido, anunciando que Jesus está pra voltar, se converta ao pecador para ir no céu morar. 5 e 2. Muito bem, queridos ouvintes do programa Voz da Libertação, quem tem o prazer de estar com todos vocês? Eu mesmo, Pastor Lidney, sede mundial, está localizado na Avenida do Estado 4568, Baixada do Glicério, responsabilidade da serva de Deus.